Uou, uou. Pra vagabal, pra rival. Uou, uou. Volta de ponta a ponta. Todo mundo pra esquerda, vou ver. Todo mundo pra direita, vou ver. Esquerda, vou ver. Direita, vou ver. Esquerda, vou ver. Direita, vou ver. Vou ver. Em qual balada eu vou me envolver? Tá ligado que a levada eu vou desenvolver. Tá vendo a rua cheia quando anoitece? Sexta-feira, lua cheia, tudo acontece. Rapaziada, okay. Todo mundo no pano, qual é o plano? Rolê. Um segundo, meu mano, tá me chamando. Aê. Tamo chegando aí, bom e você? Eu vou, deu meia-noite, o bicho pegou. A lua faz bem e o brilho cegou. Eu não tô vendo nada, acho que o vinho chacou. Da madrugada pra casa sozinho eu não vou. Seja bem-vindo ao nosso mundo. Ir pra pista fica cheio, amigo, é um segundo. Chega mais, é somente chegar. Vem com C-A-B-A-L-B-O-N-B-A. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vou? E o bico sujo corre atrás. Mas a gente corre muito, eles não correm mais. E aí pra chegar junto como é que faz? Quem entra, quem sai, quem fica, quem vai? Se não se ligou, então repare bem. Bomba man na produção, não tem pra mais ninguém. Capaz de fazer o som e levar mais além. Vem todo mundo, até o Zé Gonzalez vem. Vem, e eu também vou nesse vai e vem. Mas você sabe que passa mal não vale, man. Tem que estar tranquilo pra curtir o baile bem. Ouvindo esse som que só o Jason Gonzalez tem. Tô sem o nome na lista, eu só quero ir pra pista de dança. Licença, segurança. É que a gente detesta entrevista. Então a gente entra em qualquer festa sem revista. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. C para o A, B para o A, L para os loucos, já fumaça para o ar. Separa minha garrafa, uma taça para o bar. Só pra minha família, pra quem fala gíria. De Congonhas para o Santos Dumont. Todo step toca rap, todos cantam o som. Tipo rap, hood, rap do bom. Levanta o copo, saúde, porque rap é o som. Segue no tom, chega junto, diz que tem mais. Rap do bom, eu te pergunto, me diz quem vai. Sentido, tô firmão, ex-me aqui. Exército do rap, tipo é leão e negra ali. Quem vai se unir, quem vai? Eu tô chamando quem vai. Diz eu vou quando eu falar, quem vai? Quando a porta abrir, eu vou entrar em paz. Junto com minha tropa, eu quero é mais. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Todo mundo de volta pra pista. Vagabundo invade a festa sem o nome na lista. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Quem vai? Eu vou. Todo mundo pra esquerda vou ver. Todo mundo pra direita vou ver. Esquerda vou ver. Direita vou ver. Esquerda vou ver. Direita vou ver. Todo mundo pra esquerda vou ver. Todo mundo pra direita vou ver.